desce rebolando, ele se desce rebolando, desce rebolando. Bilonzinho chegou, agora tá no comando. A ordem agora é pra subir rebolando. Eu disse sobe rebolando, sobe rebolando. Eu disse sobe rebolando, sobe rebolando. Bilonzinho chegou, agora tá no comando. Quero ver essas novinhas descendo e rebolando, descendo e rebolando, descendo e rebolando, descendo e rebolando. Bilonzinho chegou, agora tá no comando. A ordem agora é pra descer, vai quicando. Eu disse desce quicando, desce quicando, desce quicando, vem, desce quicando. Eu disse desce quicando. Bilonzinho chegou, ela tá no comando. A primeira ordem foi descer rebolando. Desce rebolando, desce rebolando, desce rebolando, desce rebolando. Sobe rebolando, sobe rebolando. Eu disse sobe rebolando, sobe rebolando. A terceira ordem, desce rebolando, desce rebolando, desce rebolando, desce rebolando, desce rebolando. A quarta ordem é pra descer e vai quicando. Desce quicando, desce quicando, desce quicando.